porta se abre, você não irá mais sofrer. Um dia Deus dará um basta, confia mais no seu poder. O choro pode durar uma noite, mas quando amanhecer o dia, Deus te dará tudo em dobro. E essa tristeza que sentes se transformará em alegria. Vitoriosos são aqueles que têm a Jesus, e não desanimam mais, carregam a cruz, e não dão importância aos problemas desta vida. Porque no céu, enfim, a dor e o pranto cessará, somente os salvos entrarão neste lugar. Vitoriosos e felizes, pra sempre cantando. Tempo dura uma prova, só Deus é quem sabe dizer. Passe as lutas cantando, certamente você vai vencer. O choro pode durar uma noite, mas quando amanhecer o dia, Deus te dará tudo em dobro. E essa tristeza que sentes se transformará em alegria. Vitoriosos são aqueles que têm a Jesus, e não desanimam mais, carregam a cruz, e não dão importância aos problemas desta vida. Porque no céu, enfim, a dor e o pranto cessará, somente os salvos entrarão neste lugar. Vitoriosos e felizes, pra sempre cantando.